batendo palmas pra baixo e pra cima. O coro levanta e canta e grita: bate que bate, lave o chocolate. Bate que bate, bate que bate, lave o chocolate. No ombro uma tatuagem, camisa desbotada e um bermudão. Misterioso ele dançava e eu de olho nele desde que chegou. De repente o seu olhar nos meus olhos penetrou, sustentando a olhada. Se chegou sem dizer nada, me pegou com suas garras e pra pista me arrastou. Maionese, ele me bate, bate feito maionese. E o que eu tinha tomado subiu direto e foi pra cabeça. Maionese, ele me bate, bate feito maionese. Nem sei mais como me chamou. E onde eu vivo? E onde eu vivo? Já não interessa. Batendo palmas pra baixo e pra cima, o coro levanta e canta e grita: bate que bate, lá vem o chocolate. Em camisa desbotada e um bermudão. Misterioso ele dançava e eu de olho nele desde que chegou. De repente o seu olhar nos meus olhos penetrou, sustentando a olhada. Se chegou